É mais uma manhã promovida pelo Lions e uma manhã divertida. Sim, divertida e para vermos como é que anda a nossa saúde, fazemos rastreios e para incentivar as crianças, principalmente, que os médicos não são maus, não é? Tentámos ter palhaços com brinquedos para eles verem que ir ao seu doutor é uma coisa engraçada. Tentámos trazer um dentista também com umas cadeiras diferentes, várias atividades com crianças para que elas não tenham medo de tratar da saúde delas, não é? E tem que começar de pequeninos, não é? Tentámos virar isto para as crianças este ano. Parece que conseguimos, com o karaté, com a yoga, várias atividades. Por isso do público, tem sido a esperada? Sim, sim, vieram muitas crianças, ultrapassou as expectativas a nível de crianças, sim. Agora, a hora do almoço é que realmente as pessoas, parece que foi tudo embora para casa, os bombeiros estão aí com o pernil a passar. Mas pronto, mas pode ser que ainda venha alguém comer o pernil e ajudar os bombeiros. Próximas iniciativas? Vai ser já no dia 30 a inauguração do monumento evocativo da centenária da Primeira Guerra Mundial. Vem cá o general Chito Rodrigues. Vai ser ali no, perto do Henriqueta Maia, que já está a ser construído. É inaugurado no dia 30, lança, às 5 horas. Quer lançar já um convite para esse evento? Sim, quem quiser aparecer, vamos ter cá o general Chito, vamos ter o nosso coordenador, vamos estar o Lion. Vai estar cá mesmo o inventor do jogo, é um jogo português baseado na Primeira Guerra Mundial e portanto por isso é que se fez o monumento ao tranche e à Primeira Guerra Mundial. O Presidente, a Câmara que, portanto, que está com a iniciativa, agarrou o nosso projeto. Sim, quem quiser aparecer é muito bem-vindo.